Alfa Eque Bravo, autorizado, agilizando por gentileza, reporta no término. Alfa Eque Bravo, reportará no teste. Ponto 18, 9, após desvio, autorizado o vaporeiro 1, foco 08. Ok, após desvio 018, obrigado, 3890. Solo voo 963, portão 7, pronto para o Puxiver. Voo 963, no 7, coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Autorizado, voo 963. Salvador, Chanel 6219, ponto de espera 10 pronto. Chanel 6219, autorizado ingresso e decolagem pistão a zero, vento calmo. Chanel ingresso e decolagem pistão, Chanel 6219. Voo 963, autorizando táxi via parte 1, atentando a Embraer da Azul, irá partir no 2, correção 1, após seguir até o ponto de espera, lá a torre 118, decimal 95, ajustando 013, meu voo. Autorizamos via parte 1, atentando a Embraer da correção 2, 13, agora, pegar 1. Alguém 5. Salvador Chanel 6211, passando 1600, perfil leal. Chanel 6211, com passada na decolagem, submantendo de voo 360, o perfil da estrada da ELA, após 2000, autorizado valida. Para o 360, perfil dela, após 2000, valida, o Chanel 6211. 3090, Recife, 125, decimal 45. 2545, obrigado, bom dia. Passada 2229, se você desviou esquerda, se vai vitalizar a formação. Desvio 2229, aponte quando possível na praia de Duna. Então, quando possível na praia de Duna, 2229. Alfinete Bravo, bom dia. Alô, no 963, bom dia, Lima. Mantenha guardado de operação com tráfego de colocação 100, com o mesmo perfil de saída, nível e destino. Bom dia, Lima. Bom dia. Dia Puzo número 7, aponte conforme rota, nível 380. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5542, controle 119, decimal 8. Sim, 8662, está autorizado para Brasília, ele voou 380, decola da 10, primeira direita, Arbor, Elefa, aciona, controle 119, 5 4 2 19 8, controle de saída 8662. 6225, alinhamento correto, no portão 10, chame pronto. Portão 10, daqui a pouco a gente obrigado. Paulo Gono 093 para pushback para o mesmo botão 5. 093, autorizado, chama o táxi. Chama na táxi, Gono 093. Bono 649, acendo identificação, deixa 4 mil pés na proa de Bonfi, ajuste 1903. 865, inicia de imediato. Acerto. Exato, chama táxi, 865. Tá, falta só o finger, tá tudo pronto, falta só o finger, não é isso mesmo? No 865, o ciente não te considera autorização, aguarda. Tá ok, aguarda, tá noite, certo. O 1963, vento variável 029, líquido de falar de pistão 1-0. Falar de pistão 1-0. Dona, 2229, passarela. Bem, se reposta no curso localizador. Toma no curso de Oroque, 9. No 963, decolou agora o 735, controle 119, decimal 80, bom voo. 1980, grato 1963. Controle com 1963. 1963, contato a uma decolagem, sou da nível de voo 3.0, depois 2.000 para o de líder. 2000, Leda, acendendo 360, 1 metro. Para o Saxon, 093, 150 modo, 3 horas de mundo, a perna, Campinas. 093, autorizado táxi via parte 1, ir até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 1-2-195, ajuste no 093, mongô. Parte 1, Índia, controlar 1895, ajustado no 013 agora, obrigado, bom dia. 1-865, após a passagem do voo da companhia retaguarda, coordena com o tipo de solo, chama táxi. Nosso voo da companhia está autorizado, 1865. 6225, no 10, autorizado, chama táxi. Chama o táxi 6225. Minha 211, estamos justiça, na frequência 133, decimal 25. 3325, boa, chanela 3, é a 211, coisa. Curso do Lote, 2229, passarela. 2229, complexo do procedimento LF6, torre 1-8-95. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, 093, ponto de zero, próximo. 1093, a linha decola separada? A linha decola separada. Sente, vento variável 029, autorizado ingresso e decolagem, pista 1-0. Livre ingresso e decolagem da pista 1-0, igual 1093. Passagem 2229. Passagem 2229, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre e ajustando 013. Padrão no ajuste, rodando para o salinho 2229. Para o táxi 6225 com 1-08, está alternando Uberlândia e 3 horas 30. 6225, autorizado táxi via parte 1, na voz segue a retaguarda do Boeing da Gol, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 013, bom voo. Afirmativo, 6225 via Índia, ponto de espera 1-0. Aérea 2229, avistado, pista livre, pouso autorizado. Vento variável 029, ajuste no 013. Eu pouso 2229. Com 1093, decola agora 39, controle 1-19-80. 1980, com 1093. Controle Salvador, bom dia, com 1093, 1510. Com 1093, contato na decolagem, subimento em nível de voo 360, via saída ABO. 360, via ABO, pode voar a lâmpada presente? Quais vezes no pé, está cruzado, voando na proxa elétrica. Está cruzando o 2000 agora, vai voar na proxa elétrica. Vou 1093, muito obrigado. 093, obrigado. Caso, espera a torre 295. Bom trabalho, nós estamos certo. 63, estamos em Recife, 133, decimal 25. É confirmado 3325, Recife, 190. Como é que você está, então? Obrigado, bom dia, 190. Bom, 865 após a passagem da TR da parceria da curta ali e mantém. Após a TR ali e mantém. Uniforme Delta, bom dia, prossiga. Bom dia, uniforme Delta na posição 11 do Pátio 1 para reboque para a posição 7 do mesmo Pátio, Pátio 1. Golf, uniforme Delta autorizado, início do reboque, reporta no término. Uniforme Delta, repassarão o término e mantendo a escuta. Direita 2229, solo 42, direita solo 211. 211, 2229. Bom dia, Xenia 625, no ponto de espera pronto, dando certo. Xenia 625, mantém ponto de espera, muito bom dia. Mantém. 1865, decolagem autorizada para 0, vento calmo, 029. Proa 295, evitar formação por 15 milhas, 20 milhas. Proa 295, copiado por 20 milhas, o gol 1093. 1093. Proa 1649, deixa 2 mil pés, autorizado no final do procedimento, ele é oficial da pista 10, reforça no posto localizador. 2 mil, reforça final S3, 49. Decolou agora às 4h04, controle 1119, decimal 80. 1865, outra marcha. 1865. 1865, contato a renda colagem da saída ABO para nos dirigir o 310. A ABO para 310, 85. O 1093 autorizado vai para o de Tozop após os dias. Tozop após os dias, João 093, mais um pouquinho a gente voa. Tem dois, Bravo Lima, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 14 para a posição 08 no pátio principal. 14 para 08 do meu pátio? Isso. Zona 09, também chame 103, inferno 28, décima 8. 288, obrigado, bom dia. Trolha no 865. Trolha no 865. Está estimando-se a proa 240, aproximadamente aí 35 milhas. 35 milhas nessa proa, boa noite, né? Na 6225, vento calmo, livre decolagem, pistão a zero. Livre decolagem, pistão a zero, 6225. Bono 865, faz desvio autorizado, bono 3, 8. Faz desvio autorizado, bono 865. Puxando 6225, decolou agora 49, controle 119, décima 80. 198. Controle Salvador, puxando 6225. 6225, contato a decolagem, tudo mantém nível de voo 380, via saída Arbor. Saída Arbor, subidão 380, 6225. Bono 865, chame Recife, ano 28, decima 8. 288, 865, trabalho. Final 10, baixou, chegou. Bono 649, bom dia, pouso autorizado, pistola 0, vento variável 029, vou ajustar no 0, no 3. Livre pouso, 13, na 10, vou. Bono 1, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Controle Oceano 6225, precisa manter o 07, nível 070 para passar abaixo de uma formação. Autorizado, repete quando o início da subida, Oceano 6225. Afirmativo, informará. O 6225 vai fazer desvio também para a 300. Seria 300, quantas milhas? Confirma. Aproximadamente 30 milhas, Oceano 6225. 30 milhas, copiado. É o Golf Uniforme Delta para informar os termos de reboque. Golf Uniforme Delta, grato, bom dia. Bom dia. Sinal 6225, após desvio, autorizado Zona 3 de Malba. Após desvio, Zona Malba, 6225. Solo 649, solo 53, direita solo 211. Solo 1, bota 649. Solo 649, bom dia, segue de Alfa, Juliette, portão 441. Alfa, Juliette, portão 441. Salvador, Max Bravo Lima, concluiu o reboque aqui na posição 8. Pela atenção, obrigado, mas trabalho. Mike Bravo Lima, ciente, frequência livre, bom dia. Confere, autorizado Galeão via Up November 857, na Forte, conforme rota, nível 300. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume, aciona 5566, controle 119 do Snowden. 3153, autorizado Galeão, nível de voo 300, conforme apresentado, até novembro 857, decola da 10, com curva direita no perfil da EL, Leda, após Pirome. Transponder ao 5566, o controle Salvador para 1198, Oceano 3, volo 53. Dizendo 53, cotejamento correto no 9, reporta Bando. Chamada quando volta, na 3, volo 53. Delta 225, Recife Aguarde, 128, décima 8. Recife 228. 153 para o site com o Rio 156, autonomia 0351, antena Ribeirão Preto. 3153, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. O ponto de espera torre 1, o número que desce 95, ajuste no 093, morro. Autorizado táxi via parte 1 de Índia até o ponto de espera no 0, quando lá, chama a torre 2895, antena 3153. Bom dia, Santos 3153, ponto para 0, pronto. Bom dia, Santos 3153, autorizado ingresso da colagem que está no 0. Vento 1190 graus, 06. Autorizado ingresso da colagem está no 0, Santos 3153. 253, decolou 10, controle 119, decimal 80. 19-8-3-1-5-3, bom. Controle Salvador, 3153. 3153, contato Ronda da Palagem, sobre mantenha NVG voo 300, via saída da EL. 300, autoriza a EL da presente, cara. Após 2000, pega autorizado Valida. Valida após 2000, grato. Agora o que é que você quer? Eu vou receber um ato de um ponto de Barcelona 755, sem identificação. Isso havia chegado a Bonf para 4 mil pés, ajuste 903. Bono 092, sem identificação, autorizado descida nível de voo 050 após desvio do ICAP. 050 após descida, Bono 092. Zona 53, estamos em Recife, na frequência 1-3, decimal 2-5. Recife, 1-3, 2-5, voltando 3, 1-5-3, vai já. Quatro, dois, três, quatro, bom dia, prossiga. Coordenação 5-0 para a gente confirmar a saída. O Cajamo Caju, já pré-autorizado 350, pronto, cópia. Negativo. 4234, autorizado Recife, via Pesuru 17, nível 350. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5577, controle 119, décimo 8. Para os documentos, quanto autorizado o nível 350 para Recife? A pessoa no terceiro dia, decora da pista no zero, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, Recife 77, 19, 14. Bem, Reinaldo Souza. Tem só para onde você vai prosseguir? O destino? Pronto, 4234. Kit, Guardião 01, no reporte fora do solo. O vento 110 graus, 079. Ajuste no 013. Doutor, Bono 759, informação Lima na posição 7, bom dia. Informação, Aguarde um instante, cópia prepara da Elida Motiva. Informa que não tem condições de voar, por isso não está mais milhas possível por São Bruno. Alô, 1992, reporte quando o cone dos desvios informa que talvez não seja possível dar uma medida de reconhecimento seu número 2 na aproximação e se redução para 2209. Reduzem para 2209, apontarei voo 909. Isso. Eu aguardo o referente 01. Quando preciso voar na proa 020 para sequenciamento? Gente, contarei com o 092. Então, contém a rota, retiro para o destino. 119-80-0-1-0. Achando 5575, controle 119-8. Para o Almeida Motiva, 5575, controle 19. No 759, corretamente, certo, em pronto. Escutando o carnaval. Sim, para pouso 401. É, para pouso. Você vai manter 500 peças no terreno? Ah, sim, vamos apenas 500 peças. Sim. Definitivamente 4 mil pés para evitar a área respirada 2 mil pés à sua frente, afastado agora em mais 11 mil. Após 11 mil, será reautorizada a descida 2 mil pés. Fala pro 020, voo 1092. 20, voo 1092, desça para 3 mil pés, ajustado 1093. 3 mil, ajustado 3, voo 1093. Zero 9 2 2 2 0 0 9.